mulher, a mulher, a mulher. Melhor que a mulher, só a mulher, só a mulher. Melhor que a mulher, só a mulher, só a mulher. Uma mulher, duas mulheres, três mulheres, quatro mulheres, cinco mulheres, seis mulheres, sete mulheres, oito mulheres, nove mulheres, dez mulheres. Quatro mulheres, cinco mulheres, seis mulheres, sete mulheres, oito mulheres, nove mulheres, dez mulheres. Mulher, mulher, mulher, mulher, mulher. É isso aí, meu Brasil. Mulher, mulher, olha a mulherada aí, gente. Mulher, mulher, mulher, mulher. Olha a mulherada aí, meu irmão. Programa Nota Zero para ouvintes Nota Mil. O Mega do Marguilha. Estrelas, sempre a me guiar. Eu não sei viver sem teu carinho. Não me deixa, amor. Sou ave sem ninho, sem o teu calor. Este imenso amor não tem mais fim. Volte, por favor. Estrelas, sempre a me guiar. Eu não sei viver sem teu carinho. Não me deixa, amor. Sou ave sem ninho, sem o teu calor. Este imenso amor não tem mais fim. Volte, por favor. Bodega? Ah, então tá bem demais. E essa música é mais um sucesso do nosso primeiro CD. Simbora!

Pois vá se acostumando com o cheiro da caatinga, porque se tem uma coisa que francês não quer ver nem de perto é banho, não tem perfume que dê jeito. O carro pelo menos vai pro Lava Jato sem reclamar. Agora, Claudinha, nós vamos dar uma parada para os nossos anunciantes e daqui a pouco mais notícias que você não pode dormir sem saber aqui no programa José Loyola Filho. Aguenta aí que já já a gente volta. Quem fuma, fuma a vida. Não fume, coma churros. Uma mensagem de interesse público da... Sete horas e 27 minutos. Olá, amigo ouvinte. Ouça o recado que a Pastoral da Criança e a Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, tem para você. Para garantir a saúde dos consumidores, a Vigilância Sanitária fiscaliza as condições dos alimentos produzidos e comercializados em todo o Brasil. As ações vão desde inspeções de rotina em supermercados, bares, restaurantes e indústrias, até a participação em programas nacionais. Você também pode fazer a sua parte. Colabore com a Vigilância Sanitária na fiscalização desses produtos. Todos juntos podemos ajudar a garantir uma alimentação saudável e segura para nossa família e nossa comunidade. Pastoral da Criança e Anvisa, uma parceria pela vida. Os maiores fatos curiosos do mundo, agora no Acredite Se Quiser. As informações mais curiosas do mundo estão aqui no Acredite Se Quiser, em hoje, terça-feira, 24 de fevereiro de 2026. Mistério, rapaz. Mistério sobre quebra de medalhas dos Jogos Olímpicos de Inverno faz comitê abrir investigação. Rapaz, os organizadores dos Jogos Olímpicos de Inverno de Milão Cortina abriram investigação após atletas relatarem medalhas quebradas, rachadas ou lascadas poucos minutos depois das cerimônias. Casos como o da campeã americana de esqui alpino Bryce Johnson, que viu sua medalha rachar ao cair enquanto comemorava, levantaram questionamentos sobre a qualidade do material. Outros medalhistas também foram afetados, como o alemão Justus Strelow, cuja medalha de bronze rachou durante a celebração, e a sueca Ebba Andersson, que teve a prata partida ao cair na neve. A organização afirmou que apura o problema e prometeu dar máxima atenção ao caso para garantir que as medalhas estejam em perfeitas condições. Ah, acabaram, né? Acabaram no domingo, né? Os Jogos de Inverno de Milão Cortina. Enfim, o negócio tem que... vão ter que dar medalhas melhores aí para, né, para os ganhadores, né, rapaz? Aí complica tudo, viu? Ai, ai, ai. Eu sou Kleber Salles e esse foi o nosso Acredite Se Quiser, hein? Você ouviu Acredite Se Quiser, os fatos curiosos do mundo. Acredite Se Quiser. Me chamou pra dar um pião na city. Quer fazer meu carro de suíte? Como é que resiste esse convite? Se tu vem por cima, galopa naquele pique. Galopa naquele pique. Ah, ah, ah. Ela é roleira, só gosta da bagaceira. E na panameira, só quer, só quer tentadeira. Sentadeira. Me beija no banco da maneira que eu sento. Sua carinha de princesa vai me beija no banco da maneira que eu sento. Eu sento sentada. Só gosta da bagaceira. Eu disse na panameira. Só quer sentadeira. Elas vão, meu pai.